chão, eu sou descolado bem. Chuva de trombeta, zina na minha gang. Queima de dinheiro, meu bem. Mano, mostra o placo que ela vem. Só high fashion, eu sou descolado, man. Chuva de prometazina na minha gang. Nego, eu faço chover nessa parada. Meu andar parece um rio cheio de água. Foi colete que essa merda é destravada. Junto com meu time, estou lotando casa. Fazendo mais um crack no meu privado. Viajante pulando de estado a estado. É melhor ficar ligeiro, seu otário. Tô deixando contratantes abismados. Fazendo esse cast se multiplicar. Minha vadia tá louca pra pilotar. Arrombado é melhor não perturbar, yeah. Minha pistola tá loucona pra tirar, ai, ai, ai. Queima de dinheiro, meu bem. Ai, meu Deus. Mano, mostra o placo que ela vem. Só high fashion, eu sou descolado, man. Chuva de prometazina na minha gang. Queima de dinheiro, meu bem. Ai, meu Deus. Mano, mostra o placo que ela vem. Só high fashion, eu sou descolado, man. Chuva de prometazina na minha gang. Só rima pancada, Dex é o cara. Mano, eu fumo essa maconha e não tenho asma. Passa nada, vou te dar metralha. 5-5-6 na corrente da minha gata. Queima de dinheiro, meu bem. Ai, meu Deus. Mano, mostra o placo que ela vem. Só high fashion, eu sou descolado, man. Chuva de prometazina na minha gang. Queima de dinheiro, meu bem. Ai, meu Deus. Mano, mostra o placo que ela vem. Só high fashion, eu sou descolado, man. Chuva de prometazina na minha gang.